Solta o play, DJ. Mais um projeto X Playlist. Uma playlist muito especial, que foi motivada por um acontecimento muito triste, mas que vai ser também a nossa forma de fazer um tipo de tributo pra uma pessoa, pra um músico que marcou a vida de muita gente, nossa, inclusive. A playlist dessa semana vai ser dedicada ao Linkin Park. A gente vai passar por faixas de todos os álbuns, como vocês devem ter visto, o suicídio do Chester Bennington. Foi uma coisa que mexeu com muita gente, porque a banda marcou a história de muita gente. E claro que pra isso eu não vou estar sozinha aqui, como vocês já devem ter percebido, eu sou a Adri e... E eu sou o Seiji. Vocês estão escutando agora, Faint. A gente colocou essa por ter a intro mais marcante de todas as músicas deles. Essa música é do álbum Meteora, o segundo álbum deles, que provavelmente foi o primeiro de muita gente, foi o meu primeiro deles. Eu comecei a escutar de verdade, curti pra caralho de verdade com o Meteora. E era a música que na nossa época lá, de adolescente, a gente gritava pro mundo, batia cabelo e achava que tava sendo super roqueirão. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, mas era uma música muito forte, pra gritar mesmo. Era uma das características do Linkin Park, tem muitas músicas muito fortes, tem músicas que pra você cantar com o sentimento certo, você tem que cantar gritando. E essa é uma delas. Eu já tentei chegar naquele volume e olha, não deu bom não, não recomendo. Principalmente quando você já atinge uma certa idade e a garganta já não tá muito boa. Mas tudo bem. Mas vale falar assim que essa música, né, pra aquela pessoa que é jovem, início da adolescência ou pré-adolescência, porque a letra dela é forte, fala assim, eu não vou ser desprezado, eu não serei ignorado, não me ignore, estou aqui no mundo, é um grito, sabe, assim, de atenção, você é alguém e você não pode me humilhar, me maltratar desse jeito não. Então o Linkin Park, ele tem uma grande importância, porque ele é meio que uma porta de entrada pra muitos jovens, pra um estilo de música que é mais rock, naquela época, né, lá no início de 2000, né, então um rock mais forte, quase um metal, com solos de guitarra, a gritaria, né, a voz forte. Então ela é muito importante pra muita gente. E não à toa que a morte do Chester Bennington foi muito marcante também. Derrubou muita galera que foi fã, cresceu, foi introduzida à música graças ao Linkin Park. Inclusive, eu sou uma das pessoas que ficou muito no chão com isso, porque a gente vai falar mais disso ao longo da gravação, mas a minha geração, que era, sim, pré-adolescente, adolescente lá no começo dos anos 2000, reconhece a importância que essa banda teve, até pra nossa formação musical e pra expressão, porra. Eu acho que era uma coisa de identidade você sair com uma camiseta da sua banda favorita e essa da sua primeira banda favorita ser o Linkin Park, entendeu? Tem essa lembrança, inclusive. Mas a gente vai falar disso ao longo dessa gravação. A primeira música mesmo que vai ser tocada também é do álbum Meteora, porque como quem fez a lista fui eu e como esse álbum é um dos meus favoritos, vai ser mais ele e foda-se, tudo bem. Ok. Essa música foi um dos singles do álbum, e é Summer I Belong, que apesar de ter uma mensagem parecida com Faint, ela é passada de um jeito diferente. Ela é um pouco mais contida, ela é um pouco mais melancólica, mas ela também é muito forte. E uma coisa muito legal dessa música é o videoclipe dela, que foi super bem produzido. É uma característica dos clipes do Linkin Park, que sempre foram muito bem feitos. Vários deles tiveram a presença direta de membros da banda, principalmente do Mr. Hong, que era DJ deles, e também era um artista e criava conceitos conceitos muito interessantes. Então, assim, o clipe dessa música, ele esteticamente é muito legal. E é a minha música favorita do álbum, justamente por isso. Do mesmo jeito que você não quer ser ignorado, você quer achar um lugar ao qual você pertence. E é a mensagem dessa música, no final das contas, né? A música, assim, de eu quero me curar, eu quero sentir algo. É legal, vai, essa letra, vai. É uma letra muito bonita. Apesar da gente fazer piada que, assim, é música pra adolescente, é. Mas não quer dizer que as letras sejam mal escritas. Pelo contrário, as letras são muito bonitas. Que é, assim, era uma característica muito forte. Você conseguia sentir a composição, a mão da composição do Chester Bennington e do Mike Shinoda nas músicas. E muitas pessoas acreditam que até as letras dele, principalmente as letras que o Chester escreveu, tinham bem a mensagem. Tipo, ele tava avisando há muito tempo. Sei lá se as pessoas não viram, sei lá se de fato viram, mas ia fazer o quê? O que que daria pra fazer? Agora a gente só pode, tipo, teorizar, mas nem acho que caiba teorizar agora. Vamos ficar só com a qualidade musical mesmo e vamos deixar essa primeira parte, essa primeira música da playlist. Com vocês, Somewhere I Belong, de Meteora. Escutem aí! I'm próxima música, ela é chamada de My December. Ela faz parte de uma faixa bônus do primeiro álbum do Linkin Park, do Hybrid Theory. A My December, ela é muito diferente do resto do álbum. Porque o Hybrid Theory, pra quem escutou, sabe que ele é pedreira o álbum inteiro. Ele é gritaria o álbum inteiro, assim, guitarra muito pesada o álbum inteiro. Inclusive, os álbuns foram ficando menos pesados, até porque a voz do Chester não tava conseguindo acompanhar. Ele precisou dar uma diminuída nos álbuns mais recentes, porque, tipo, de tanto gritar, ele criou um monte de calo nas cordas vocais. Era de se esperar. Mas a My December, ela é inteira piano e voz. Tem uma versão remix dela no Reanimation, inclusive, assim, ela ficou mais projetada quando ela saiu no Reanimation, que é um dos álbuns que não vai aparecer aqui, que é um álbum de remixes. E ela é, a melodia dela é muito melancólica, mas ela é muito bonita. E aí você percebe que, de fato, existe uma voz. Essa é a música que mostra que o Chester, de fato, tinha uma voz muito bonita. Tanto o Chester quanto o Mike. Que ele, apesar dele, dessa música, a parte dele ainda ser a parte mais de rap, eu acho que mostra um outro lado. Um outro lado deles, que o Hybrid Theory não conseguiu mostrar, mas essa faixa mostrou que eles sabiam fazer bem mais. Claro, muita coisa dessa música foi incorporada depois nos álbuns mais recentes, mas comparar ela com o resto do Hybrid Theory é muito surreal. Tanto é que foi por isso que eu trouxe ela pra cá, justamente pra mostrar que não é só gritaria o começo da carreira deles, certo? Bom, então, com vocês, My December, me escutem aí. Oh, próxima música, ela é do álbum Minutes to Midnight. O primeiro single de Minutes to Midnight, que foi um álbum muito criticado e até hoje não sei porquê. Ele é bem diferente também dos álbuns anteriores. Ele é o terceiro álbum, certo? Saiu anos depois do Meteora. E a What I've Done, ela é mais, assim, mais leve do que as anteriores, mas também uma letra bem marcante. Já é um momento em que a gritaria das músicas tem que dar uma diminuída boa. Aí você percebe, de fato, o alcance vocal, tanto do Chester quanto do Mike. Eu coloquei essa música justamente por ela ter sido o primeiro single do Minutes to Midnight, que é um álbum que eu acho que merecia mais carinho do que recebeu, porque se você for analisar ele sem os preconceitos, sem esperar que fosse parecido com os anteriores, na época ele foi muito criticado por ser muito diferente dos anteriores, mas se você analisar com carinho a obra em si, você percebe que ele é muito fechadinho, muito bonito, muito diferente, e ele é muito mais ousado também, que as músicas são muito mais diferentes entre si, elas exploram um monte de coisa mais legal. É, mas vamos ver assim, sobre o Linkin Park também, né? O Linkin Park, ele é 880, tem pessoas que adoram e tem pessoas que odeiam. E também tem aqueles fãs antigos, que gostavam muito e agora pararam, porque mudou todo o estilo, né, do Linkin Park. Os dois primeiros álbuns, ele tem aquele estilo próprio. E aí, eles evoluíram, mudaram, foram pra outros ritmos, e aí o pessoal fica muito estranho. Tanto que pega os álbuns recentes, os fãs antigos, assim, cara, isso não é Linkin Park nem fodendo, né? Mas é Linkin Park, só que eles mudaram o estilo. Eles se reinventaram a cada álbum. Tanto que o Chester falava assim, ó, eu quero fazer uma música que é boa, que a gente gosta, e os ouvintes vão escutar e falar assim, essa porra não é Linkin Park, mas é, cara. E aí já tem uma mudança. No Linkin Park não é a mesma coisa dos dois primeiros álbuns. Aqueles dois primeiros é um modo mais antigo, que não voltaria mais. Aquele modo que agora vai ser aquela coisa mais melódica. Alguns falam que é música mais comercial, algumas falam que é uma música mais pop, mas é uma música com mais letra, eu acho mais bonita, né? A melodia é diferente. E essa daqui é do álbum Minute to Midnight, tá mostrando isso, ó. O Linkin Park tá evoluindo, tá mudando o estilo. Você vai ter que gostar. Se você é fã de verdade, você vai gostar. Se não... E eles foram se reinventando. Depois do Minutes to Midnight, cada álbum trouxe uma experiência diferente. Os álbuns que vieram depois dele, cada um tem uma pegada. Eles se permitiram explorar muita coisa. E isso, em música, é muito legal. Isso, em música, mostra maturidade. Tipo, ah, nós podemos fazer mais coisas. A gente vai ficar na fórmula que a gente já conhece ou a gente vai tentar explorar isso aqui? Vamos tentar explorar isso aqui. E aí que surge a inovação. E aí que surgem novas experiências. E eu acho que começou aí. Mesmo a What I've Done não sendo o maior exemplo disso nesse próprio álbum. Mas deixa isso pra depois. Então, com vocês, What I've Done, do álbum Minutes to Midnight. Escutem aí. A próxima música, ela chama One Step Closer, e ela foi o primeiro single do primeiro álbum Hybrid Theory. É aquele estilo do Linkin Park, né? Primeiro álbum, também do segundo, aquela coisa mais pauleira, aquela coisa mais gritaria, aquela coisa com os solos de guitarra também. É o primeiro, o single, né, deles, praticamente o primeiro single. Então, eles estavam ainda tentando alcançar um sucesso, tentar chamar atenção, já com o nome de Linkin Park. Então, eles tentando crescer bastante. E foi um sucesso essa música. Nem é a minha música favorita, mas eu acho que por ela ter, tipo, sido o que começou tudo, e que o melhor resumo do Hybrid Theory é essa música. Se você encontra tudo, a guitarra pesada, a voz pesada, a letra agressiva pra caralho. Nossa, quando alguém fala, cala a boca, quando eu falo com você, porra, olha que agressividade. Cala a boca enquanto eu tô falando com você. Nossa, mano, isso lava muita alma. Imagina lá você no alto dos seus 13 anos, puto com o mundo, porque, né, quando você tem 13 anos, você tá puto com o mundo o tempo todo, nem tem motivo pra isso, mas tá. Aí você escuta alguém cantando isso e você pensa, meu Deus, tá falando diretamente comigo. Aí você percebe que de fato tá falando diretamente com você, mas é porque você tá sendo um bostinha. Mas não vem ao caso. Mas a graça de a gente perceber que, por que falou tanto com a nossa geração? Porque era uma música rasgada, era uma música violenta, era uma música que berrava aquilo que a gente morria de vontade de falar, muitas vezes, pros nossos pares, pras pessoas ao nosso redor, e a gente não podia, né? Então, por isso que, pra muita gente, por mais cafona que pareça dizer isso, pra muita gente, tem esse link emocional, sabe? Tem essa coisa de, nossa, eles falavam as coisas que eu queria falar naquela idade. E esse link emocional continuou, mas ele foi se transformando ao longo dos álbuns. A mensagem que as pessoas sentiam que tava sendo passada através da música deles foi mudando. Mas tudo começou com One Step Closer, com gritar, cala a boca enquanto eu falo com você, e aí, isso é nóis. E quem era fã na época, e quem se lembra dessa época, vai concordar que era uma sensação muito legal. Alguém falando isso em seu nome, de certa forma. Então, One Step Closer, né? Escutem aí. Grandes hits, um dos grandes sucessos, Breaking the Habit, de novo, do álbum Meteora, que ficou conhecido por ter um clipe maravilhoso, uma animação do caralho. Adoro. Certo? Adoro aquele clipe. Nossa, a animação desse clipe é do cacete, meu, é muito linda. E, de novo, uma letra que, de novo, passa uma mensagem que a gente queria passar na época. E que, se a gente for olhar, ainda dá pra ter uma relação. Que você não quer ser a pessoa que as batalhas escolhem o tempo todo, mas, na verdade, é que você tá confuso e que você não sabe pelo que vale a pena lutar. Então, assim, essa música pode não ser tão pesada, tão agressiva na voz, mas ela é acelerada. É aquela música que você escuta pra correr, é aquela música que você escuta pra fugir, talvez. Eu sempre passou essa ideia de música pra fugir. E é isso, você... Quando você quebra um hábito, você tá fugindo de alguma coisa. Isso não é ruim. Você pode estar quebrando um hábito ruim, por que não? Mas ainda com aquele estilo dos primeiros álbuns do Linkin Park também. Com uma guitarra mais forte, uma voz mais forte também, né? Do Chester também. Ah, um grito de liberdade, um grito de pensamento dele, né? O que, que ele acha, né? E que identifica bastante os jovens, né? Exatamente. E eu acho que até hoje ela é uma das músicas favoritas de muita gente. Porque ela é uma música muito fácil. Ela, de todas as músicas dos primeiros álbuns, eu acho que ela é a mais palatável. Aquela música que a sua avó escutava e não achava estranho de ter uma pessoa gritando, entendeu? Era a que dava pra colocar no carro que ninguém ia xingar você. Mas também ajudou a popularizar um pouco a banda, né? Popularizar mais. Ainda mais no início de 2000 também, cara, que ajudou a popularizar o estilo dele lá, o New Metal também. Pô, cresceu bastante, né? Ou retornou bastante, né? Força. Exatamente. Então, aproximou pessoas que às vezes estavam um pouco, sei lá, chocadas pelo barulho, mas assim, sem perder de vista a mensagem, sem perder de vista o estilo deles. E é uma das favoritas de geral, é uma favorita minha, então também é por isso que ela tá aqui. Então com vocês, Breaking the Habit, de Meteora, escutem aí. Open the wounds, I'm picking me apart again. A próxima música é uma música do terceiro álbum, né? Ela é chamada Leave Out All The Rest. Bom, o Leave Out All The Rest, eu acho que ela pega meio aquele estilo, né, do terceiro álbum já, né? A transição, né? Praticamente. Apesar da letra também, ela tem umas coisas fortes também, né? Como é que ela fala assim, não ter medo, ser forte, superar algumas coisas. Essa música, ela apareceu algumas vezes depois da notícia. Porque se você for ler bem a letra, a música é uma carta de despedida. E assim, eu acho que ela é uma carta de despedida, mas ela é um pouquinho otimista, sabe? Tipo, quando você estiver se sentindo sozinho, quando você estiver se sentindo vazio, me mantenha em sua memória e deixa o resto pra trás. Querendo ou não, a questão da melancolia, a questão da tristeza, ela é parte da vida das pessoas, né? Não tem como você fugir. Então, acho que talvez um motivo pelo qual tantas pessoas tenham se apegado tanto a essa banda foi porque tinha músicas pros momentos certos. E considerando o que aconteceu, se a gente for considerar o que aconteceu, essa música, ela adquire uma cara diferente, sabe? Se você ler a letra, ela é uma carta de despedida. Não tem nem como, tipo, pensar que é outra coisa qualquer, mas ao mesmo tempo ela diz que se você manter quem se foi na memória, você não vai ficar vazio. Isso é confortante, de certa maneira. Acho que até por causa dessa mensagem, essa música apareceu. E é a mensagem que a gente tenta levar, né? Que você deixa pra trás aquilo que é ruim, mas você carrega as memórias boas e as pessoas boas e vai. Não é como se tivesse muita coisa mais pra fazer. Então é uma música muito especial. É uma música muito, muito especial. Até eu acho que ela foi resgatada. Essa tem algumas músicas que foram colocadas nessa playlist exatamente por causa do momento que a gente tá gravando ela. Essa é uma delas, certo? Bom, então Leave Out All The Rest, do terceiro o álbum Minutes to Midnight. Escutem aí. I can't be who you are. próxima já é bem mais recente, essa próxima já é de 2012, Roads Untraveled, que é do álbum Living Things. Living Things foi o quinto álbum lançado em 2012. A Roads Untraveled, a letra dela é foda. E ela tem uma pegada muito diferente das anteriores, porque aqui você não tá gritando, aqui você não tá mandando uma mensagem pro mundo, aqui você tá mandando uma mensagem pra si mesmo, que é pra, assim, pra você não chorar pelas estradas que você não andou, você não chorar pelos caminhos que você deixou pra trás, porque as coisas que você perdeu não valeram o que custou e, no final das contas, as coisas acontecem pelo melhor. Ela tem uma pegada muito diferente do que a gente falou até agora, que eu acho que é até uma mostra de maturidade. A gente vai percebendo que o trabalho deles vai amadurecendo. É legal ver que a banda cresceu junto com a gente, de certa forma. Eu achei legal essa metáfora das estradas não viajadas. E o instrumental dele é tão bonito, é piano, é um som que parece, sei lá, um mecanismo de relógio, e eu achei uma... O Living Things como um todo, ele varia muito. Tem umas faixas bem pesadas e tem umas faixas muito mais melancólicas, muito mais intimistas, muito mais introspectivas. Eu acho que é a diferença de Roads Untraveled é isso, que era tudo muito pra fora, aí de repente algumas músicas vão se voltando cada vez mais pra dentro. E ela tem essa mensagem de não lamentar pelo leite derramado e não lamentar pelas coisas que se perderam no caminho, porque foi pelo melhor. Foi pelo melhor e você vai, na hora certa, você vai ficar feliz porque passou. Então, é de fato uma mensagem, uma das boas mensagens que ficaram. Então, com vocês, Roads Untraveled, do álbum Living Things. Escutem aí. próxima música é uma música do quarto álbum, A Thousand Suns, e a música chamada Robot Boy. O Robot Boy, né, o garoto robô. Eu confesso que eu também não conhecia esta música. Eu confesso, assim, depois de alguns álbuns eu realmente não dei uma escutada mais também, né, do Linkin Park, porque eu dei uma pausa também, escutando alguns álbuns, né, algumas músicas. Ah, eu achei interessante, pelo menos, essa letra aqui, né? Você diz que não vai lutar, porque ninguém vai lutar por você, você acha que não é amor suficiente, ninguém para dá-lo, é assim, você tá machucado, você tem nada a perder, mas um dia você fala assim, o peso do mundo vai dar força para continuar, segura o peso do mundo, lhe dará força para continuar. Cara, então ela tem uma coisa mais positiva, no fim das contas, né? Fala que o mundo é difícil, mas se você tem que superar, você vai ter que aguentar, você vai ter que ter forças, né? Então, assim, eu acho maneiro até essa ideia, né, do que eles fazem no Linkin Park. Tem letras que, como já disse, tem aquelas coisas mais pesadas e outras aquelas que dão uma mensagem mais interessante. Pra você que tá com a fase de vida pesada, fase de vida difícil pra caramba, ainda mais pra a mensagem direta mais pros jovens, né, crescendo no mundo, abraçando o mundo, encontrando as dificuldades. Então eu acho que vai ser interessante. Pra quem não conhecia, vai se identificar um pouco mais com essa música. Embora eu realmente também não conhecia ela. Eu lembro que da primeira vez que eu escutei o A Thousand Suns, eu achei ele meio whatever. Acho que todo mundo em algum momento que é fã fica pensando, mas que caralho vocês estão fazendo? Mas Robot Boy foi a minha música favorita desse álbum desde o primeiro dia. E a gente ainda tá falando da história dele, né? Quando eu tive a notícia, a primeira música que eu escutei depois foi essa. Justamente porque foi uma música que na época em que o álbum saiu, ela ficou marcada em mim, porque o A Thousand Suns, ele foi lançado em 2010. 2010, a vida da Dri não é da hora, vocês já sabem disso, né? Mas essa música especificamente, depois, não no ano em que ela saiu, mas nos anos que se seguiram, ela foi uma música que me ajudou em alguns momentos. Que tava na minha playlist de músicas pra encorajar, justamente por causa do refrão dela. E assim, ela ficou muito marcada em mim. E depois que saiu a notícia, eu escutei ela de novo justamente porque ela ficou muito marcada nesse sentido de... Porque o recado dela não fala que as coisas vão ficar fáceis, ela fala que as coisas são pesadas, são, mas é esse peso que vai te empurrar pra frente, que vai te dar força pra continuar. Isso é uma mensagem muito importante. Não fala que as coisas vão ficar mais fáceis, mas que você vai ficar mais forte. Que no fim das contas é a lição mais importante que a gente tem, que a vida não vai ficar mais fácil pra gente. E que talvez por isso essa música tenha ficado marcado tão forte. E agora, que assim, depois, nos últimos dias, eu justamente quando eu fui escutar os álbuns mais recentes e que eu fui abrir um pouco mais o coração e que eu fui revisitar essas músicas de verdade. E o Robot Boy foi uma delas. É uma mensagem que eu acho que das mensagens deles é uma que a gente tem que carregar. Que o peso do mundo vai nos dar força pra continuar. E mesmo que tudo que você diga que você não vai lutar porque ninguém vai lutar por você, que o peso do mundo não tá te deixando seguir em frente. A gente sabe disso, a gente fala isso, mas no fim das contas é esse peso que impulsiona. E é uma das coisas mais difíceis de aprender. Bom, então, Robot Boy, do álbum A Thousand Suns, escutem aí. próxima música é do álbum mais recente deles. Ele foi lançado em maio de 2017, poucos meses atrás. E essa música, Sorry For Now, é uma das músicas desse álbum. As músicas dos álbuns mais recentes, principalmente do One More Light, elas são bem menos fritas, bem menos pesadas do que as anteriores. E essa música, a parte que o Mike canta, mais uma vez, ele mostra que ele canta muito bem, ele tem uma voz muito bonita. A letra dela também é isso, eu vou pedir desculpa por agora, eu vou me arrepender por agora, já que eu não pude estar aqui, vai ter um dia que você vai entender. E pode ser que, assim, é basicamente uma música que pede desculpa, certo? Mas não espera que a pessoa vai entender você na hora, que assim, você vai se arrepender por agora, mas um dia outra pessoa vai entender. É um pedido de desculpas. Então, assim, muitas pessoas fizeram, analisando as letras, depois disseram que dava, se você ver as letras, realmente dá pra você pegar sinais de que alguma coisa não tá certa pelas letras. E talvez até por isso tanta gente tenha se identificado, né? Talvez até por isso tanta gente tenha visto algo ali pra elas. Não o mesmo público, aliás, pode até ser o mesmo público lá do começo dos anos 2000, mas não com os mesmos problemas, não com as mesmas angústias. As angústias e os problemas tratados nas músicas foram mudando ao longo dos anos porque o público foi mudando, o público foi crescendo. E o público foi vendo que cresceu uma bosta e que você não vai trazer a solução dos seus problemas, mas vai trazer outros, e o que a gente vê aqui é a expressão desses outros problemas e um pouco de conforto, um pouco de empatia e uma solução, porque não tem solução. Mas assim, você vai pisar na bola com alguém, a pessoa não vai te perdoar e você vai se arrepender por agora e você vai esperar que ela entenda um dia. Mas é assim que funciona. Uhum. Então com vocês, Sorry For Now, do álbum One More Light, escutem aí. Watching the wings cut through the clouds, watching the raindrops blinking red and white, thinking of you back on the ground, there with the fire burning in your eyes, I only halfway apologize, and I'll be sorry for now that I couldn't be around, sometimes things baby. próxima música é do penúltimo álbum, sexto álbum, The Hunting Party. E a música é chamada Guilty All The Same. Como eu posso dizer, cara? Eu realmente até que achei interessante. Não é um álbum que eu conheça muito, né? O The Hunting Party. Embora tenha algumas coisas assim, que eu gostei, né? Dessa música. Eu gostei da música. Eu gosto dela porque ela tem uma crítica social fodida também. Algumas músicas deles têm esse aspecto de crítica. Não são muitas. Essa, No More Sorrow, mas essa aqui, ela tem uma letra que, assim, vai descascando muita coisa, falando da mídia, falando das pessoas ricas, falando de como o mundo tá na bosta e que todas as pessoas que simplesmente assistem e que são coniventes com o sistema são culpadas do mesmo jeito. Que, assim, você quer apontar o seu dedo, mas não tem ninguém pra culpar. Não tem ninguém pra culpar porque você é culpado também, entendeu? Pra quem queria sentir a falta daquele começo, essa música é um tapa na cara, só que é um tapa bem específico num determinado grupo de pessoas. Não é palavras jogadas pra geral. Não, é uma denúncia. Essa música aponta o dedo mesmo. Só que aponta o dedo pras pessoas que apontam o dedo e acham que estão certas nisso. Isso é legal pra caralho. Inclusive, essa música foi feita em parceria com o Rakim. Rakim, aham. Uhum. Uma mistura de hip hop, sim. É um rapper. Ele é um rapper conhecido como God MC. Legal. Então, assim, é denúncia pura. E apesar das músicas que tem essa pegada deles não serem muitas, se você for comparar com as outras temáticas, essa música é legal pra caralho. É legal quando eles botam a cara e apontam dele e dão o nome das pessoas, sabe? É legal. Uhum. Uma boa crítica, assim. E eu acho legal, né? O Linkin Park, ele gosta de chamar bastante convidados também nas suas canções. Foi interessante chamar o pessoal hip hop, por exemplo. O New Metal, ele tem uma coisa dessa, né? De ter uma mistura com alguma parte de hip hop em alguns momentos e música. E aqui eles chamaram o Rakim, né? Pra participar dessa música também. São amigos também, né? Grandes conhecidos. Então acho que foi legal essa mistura que eles sempre fazem. Sempre aparece alguém convidado, sempre aparece alguém pra dar cara nova, novo fôlego, muitas músicas, algumas remixagens também que eles fazem, né? E o Linkin Park sempre fez isso. As pessoas, geralmente os músicos, muitos músicos gostam do Linkin Park, né? No fim das contas. Porque o pessoal tem essa relação, né? De amizade, né? Com eles. Eu acho bom, né? É saudável, pelo menos, pra música. Embora tenha uns fãs babacas que não gostam. Aí é outra história, né? Pra você, meu desprezo. É. Bom, então, Guilty All The Same, do álbum The Hunting Party, escutem aí. Oh, again, that our hands are unclean. already know what it is. Can y'all explain what kind of land is this when a man has plans of being rich? What the boss is plans is wealthy. Dirty money scheme, a clean split, nonsense the same. Even confidence is filthy. Talk team and take the paper out. Only think about bank accounts, assets, and realty. Anybody's expense, no shame with a clear conscience. No regrets, I'm guilt free. The claim that ain't the way that they built me. Smoke screen before the flame. Knowing soon as that door to deal peak. Say it's time for things to change. Rearrange that good product we built cheap. Anything if it's more than game. Dream manipulated like artists is real deep. Until no more remain, but I'm still me. Like authentic hip hop and rock to pop and radio. And record companies kill me. They try to force me to stray and obey. They got the gall to say, yo, how real could real be? You feel me? You will see. The green could be the blame. Greedy for the fame. TV or name. Media the game. To me, you're all the same. You're guilty. Essa playlist, eu tive que escolher uma música que eu acho que pro momento de agora é importante. Eu fui muito fã deles e, sendo muito sincera, a morte do Chester acabou comigo, de verdade. Eu acho que nenhum músico, nenhum famoso morrendo me deixou tão sem chão quanto ele. E eu tenho certeza que é um sentimento compartilhado por muitas pessoas, mas até pelas circunstâncias de como aconteceu. Até por isso que a gente tentou nessa playlist fugir um pouco do óbvio e tentar pegar músicas também que, no meio de uma situação tão triste, tragam uma mensagem positiva. É por isso que nós vamos encerrar esse cast com One More Light, do álbum One More Light. Por causa do refrão dela, que assim, se eles dizem quem se importa se mais uma estrela apagar? Bem, eu me importo. Então, assim, muitas pessoas também, junto com Live Out of the Rest, essa foi a música que o pessoal mais lembrou. E tem um motivo, porque assim, quem se importa se mais uma luz se apagar? A resposta: todos nós deveríamos nos importar. Todos nós deveríamos nos importar que as pessoas estão perdendo batalhas pelo mundo. As pessoas deveriam se importar com quem tá do lado delas. Então, pra agora, eu acho que de todas as músicas deles, a mais importante é essa. Justamente por causa disso, que se nós precisamos nos importar quando as luzes se apagam. E eu não sei vocês, mas eu me importo, pelo menos. Ah, eu também. Eu me importo. E esse momento de dor, esse momento de tristeza, tem que lembrar da vida que foi o Chester, que teve problemas na infância, problemas com drogas na adolescência, tentou se recuperar, lutou, batalhou, teve momentos de boas, criou muitas músicas junto com a galera do Linkin Park também, foi referência a muita gente, conduziu a vida de muita galera, e assim, muitas pessoas, não somente eu, desconhecidos, mas famosos também, que sempre falam bem do Linkin Park, como as músicas deles foram importantes em suas vidas, pessoas que sentiram muito a morte do Chester Bennington. Ah, então eu espero que pelo menos fique essa lembrança, né, de que um bom cantor, uma banda com ótimas músicas, que assim, a banda ficou sem o seu vocalista principal, é uma perda muito grande. Se a banda vai acabar, não sei, só o tempo vai dizer, mas... A turnê eles cancelaram. Sim, sim, sim, porque não tem condições nenhuma agora, né, então, mas pelo menos eu espero que fique a mensagem. Quem se importa, né, com mais uma luz se apagar? Todo mundo se importa. Ainda mais se for uma estrela brilhante, como foi a do Chester Bennington. E eu acho que agora a mensagem que fica, justamente pra impedir que outras luzes se apaguem, que foi uma discussão muito forte que rolou, que as músicas deles ajudaram muitas pessoas em momentos muito difíceis. Eu li centenas de histórias. Amigos meus, pessoas que eu não conheço. Só você pegar os comentários de qualquer vídeo, de qualquer letra. Muitas pessoas estão dividindo a história delas com a banda, a história delas com o Chester, e como que essas músicas ajudaram a resgatar essas pessoas muitas vezes, a empurrar essas pessoas muitas vezes. Então, fica a mensagem, que a gente tem que se importar com as luzes que se apagam e, mais importante, a gente não pode deixar as luzes se apagarem, as luzes que estão ao nosso redor. E é com essa mensagem que eu quero encerrar essa playlist, que foi uma espécie de um tributo pra ele, de um tributo pro legado da carreira dele, e a gente espera que a família se recupere, que os amigos, que a banda se recupere, não de voltar simplesmente, mas de realmente lidar com essa perda. Então, pessoal, pra finalizar, obrigado por terem escutado, mandem seus e-mails, seus comentários, suas sugestões de novas playlists, que a gente vai estar sempre querendo gravar playlist nova, certo? Então, com vocês, One More Light, do álbum One More Light. Escutem aí, beijos e até mais. Falou, galera. Escutem aí. Quicker, quicker. Who cares if one more light goes?